Non, pas ça. Ah bah, je vous confirme un quelconque route. Ouais, ah, je vous mets dans le téléphone. 7, bon, 8, 9, 7, je les donne à mesure de possible. Bom, 897, tá com 183 a bordo, 3 horas voltando a Campinas. 183 Campinas, 3 horas? Gol 897. Afirmativo. Gol 897, 3 ataques para o ponto de espera da 0 via Índia Alfa. Ponto de espera Torre 1, 183-62, ajuste no 0, no 2. Gol 897. Taxi Índia Alfa, 86, ponto de espera, gol 897. Tan 3597, 3 ataques para o ponto de espera da 1-0 via Índia Alfa, seguirá como número 2 na decolagem do ponto de espera Torre 1, 1-2-9-62, ajustando no 0 no 2, Tan 3597. Autorizado o táxi com número 2 via Alfa, ponto de espera da 1-0-3-2-6-6-1-0-1-2, Tan 3597. Tan 3597, confirmando via Índia Alfa, ponto de espera Torre. Índia Alfa, ponto de espera da 3-2-6-6-3-5. Salvador, gol 1897, ponto de espera pronto. O gol 1897, ali mantém pistão no zero. Ali mantém o 90, 1897. Santo Marcos Bravo Uniforme, chamo Santo Recife, frequência 126, decimal zero. Pisto no zero, vento 050 graus, meia dúzia de nós. O 1897. Aliás, vai colar 1-0, bom 897. Bom no 605, chão do centro Recife, frequência 133, decimal 25. Centro Recife, 13325, 605. Aguarde, trip 55 no 4. Livre acionamento, chega para o táxi. Bom, muito bom dia. TAM 3890, informação Índia, autorização Recife. TAM 3890, bom dia. Índia correta, ajuste no 02, está pronto para a cópia? Afirmo. TAM 3890, autorizado Recife, nível de voo 330. Via Upper Whisky 58, decola no 0, primeira curva esquerda, saída PUC, transição Caju. Controle operando em 1-19-35. Torre 1-1-9-62, aciona no transponder 5432, TAM 3890. Recife nível 330, via pro 58, decola da 1-0, curva esquerda, saída PUC Aracaju. Controle 119-35, torre 186, aciona 5432, TAM 3890. TAM 3890, confirmando saída PUC, transição Caju. Contingimento foi correto, vem pronto para pushback e acionamento. Tem um PUC Caju. Chama lá, 3290. Salvador, Rio 5973. Rio 5973, bom dia. A informação no momento é a Índia, ajuste no 02, está pronto para a cópia? Sim, já estamos com a Índia e pronto para a cópia. Rio 5973, autorizado Recife, nível de voo 310 via Upper Whisky 58. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda, saída Fuca, transição Caju, controle operando em 1-1-9-35, torre 1-1-62, acione no transponder 5-4-2-4, Rio 5973. O Rio 5973, cruzado Recife 3-1-0, é pelo ISC 5-8, decola do 1-0, na Fuca. Aru, 1935 é o controle, 18.6 é a 12, 542.000 transponder, Rio 5973. Rio 5973, negativo, transponder 5424. 5424, Rio 5973. Rio 5973, contagiamento com essa ponto para pushback e acionamento. Sem pushback e acionamento, chamarei grato. Produ VOR. Com o meu papatão, informação Índia, ajuste no 0, no 2, confirme o pátio, pista que decolará. TAN 3517, autorizado a decolagem, pista no 0, vento 1, vento 050 graus, meia dúzia de nós, o TAN 3517. Ativo, livre decolagem, TAN 3517, obrigado. O Romeu Papatango está pronto para cópia? Romeu Papatango autorizado, Valença, a 1.000 pés. Decola da 1.7, primeira curva à direita, segue no corredor Axé. Controle operando em 1.9.35, torre 1.1.62. Acionando transponder 0.1.41, Romeu Papatango. Meu patrão fez o contingimento correto para acionamento, táxi me torre agora em 1.1.8.62, ajustando no 0.1.2, o meu patrão. Sexta 3153, está pronto para o táxi. Sexta 3153, confirme pessoas a bordo na minha alternativa. 142, o alternado é... Guarulhos, e autonomia 4 horas e 10. 142, Guarulhos, 4 e 10. Positivo, Serra da Garoa com 4 e 10. Tá 3153, autorizado táxi para o ponto de espera da 1-0 via Índia Alfa. No ponto de espera, estou em 1-1-62, ajuste no 0-2, tá 3153. Índia Alfa, obrigado. Patango, prossiga. Autorizado acionamento, o táxi até a interseção, reporta para ingresso o Romeu Papatão. Passando 075, autoriza Elefa pro 3597. Representa o Elefa, voltando 3597. Grato pela gentileza, voando Elefa, tá 3597. Trip 5514, contato radar terminado, 62 milhas, Nordeste de Salvador, chame Aracaju 120 decimal 3. A 3153 ali mantém pistão no zero. Ali mantém no zero. Voo 1897, chama o centro Recife, frequência 133, decimal 25. 3325, voo 1897. A 3153, autorizar a decolagem da pista 10, vento 050 graus, 5 nós. 3153. Iniciando 3153. Botão 3890, pushback, acionamento, posição 08. Tá 3890, livre essa taxa para o táxi. Então, olha para o táxi, 3890. Então, 3597, chama o centro Recife, frequência 126, decimal 0. Recife, 1260, bom dia, bom final de semana. Até a próxima, 3597. Trole, Salvador, tá 3153, bom dia. Então, 3153, contato radar, subo para o nível de voo 380, saída da El, Leda, Brite. Pode voar a Leda, da presente ou da El? Afirmativo, da presente, voa Leda. Obrigado. 3153, decolar 223, controle 199, decimal 35. Adotan 3 153 vai passar 060, mais 2 milhas, desvios à direita por 30 milhas. Autorizado desvios após Rui Leda. Após Rui Leda. Estão 3890, 73 a bordo, 3 horas e 20 ao termo Natal. T3 Natal, 320, confirme? TAN 3290. Confirmo. TAN 3290, 2 ataques ao ponto de espera da 0 via Índia Alfa, no ponto de espera, quando pronto, chame Toyo 118, edição 62, ajustando 1013, TAN 3890. Índia Alfa, ponto de espera, 386, 1013, 3890, bom dia. Uma bomba é com Mike X-Ray, vou na Pro de Mari. Opa, Tango, autorizado ingresso, pista 17, reporta pronto para decolagem, Romeu Papatão, QNH agora é 1013. Mike X-Ray, vou na Pro de Mari. Sani 0233, é como é que é que foi? 0233, bom. Controle Salvador, bom dia. Azul 4208, da Índia, descida para 1150, repito. Azul 4208, essa é uma identificação autorizada de chegada a mar, descida para o voo 080. Checa da Mari, descida para o 080, azul 4208. Para Romeu X-Ray, papá. Informação é Índia, ajuste no 0 no 3, confirme o pátio e pista que declarar. Checa o X-Ray, papá, aguarde 2 minutos para a cópia. Solo Salvador, Rio 5973, pátio 3 para pushback acionamento. Rio 5973, livre acionamento, chame para o táxi. Sente, está livre, chamar o táxi. Papatão, autorizado a decolagem pista no 7, vento 040 graus, 4 nós, Romeu Papatão. Eco X-ray Papá, autorizado para Juazeiro do Norte, nível de voo 330. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Froti, após direto Juazeiro do Norte. Controle operando em 1-1-9-35, torre 1-1-8-62, acionando transponder 5-4-1-2. O Eco X-ray Papá. Agora o meu Golf Mike X-Ray, estruturação para espaçamento, curva esquerda na proa 040, seu limite é o localizador. 040, limitado pelo localizador, o Golf Mike X-Ray. Eco X-Ray Papá, confirme pessoas a bordo? 3, 1, 5, 3. A torre 1, 1, 62. Papá, Romil, Eco X-Ray, Papá, prossiga. Livre acionamento, reporta pro táxi, X-Ray, Papá. Romil, Papá, Tango, decolado, 230, controle 199.35. Controle 199.35, Romil, rotação. Controle Salvador, muito bom dia, Papatango, Romeu, Papatango. Tá 3153, copiou o controle? O Romeu, Papatango, controle. Tá, decolado 197. Pede pronto no 0370. Tan 3890, autorizado a decolagem, pista no 0, vento 030 graus, meia dúzia de nós, o Tan 3890. Livre decolagem 1-0, Tan 3890. Papatão, Romeu, Papatão, mantém as condições visuais, corredor a cheio. Cliente, Romeu, Papatão. É, coragem. Azul 4208, vestibulação para sequenciamento, curva esquerda na proa 050. Da proa 050, confirma o limite. Seu limite é o localizador, azul 4208. Azul 4208, despar no vivo 050. 050 autorizado, 4208. Controle o Golfo Mike X-Ray durante a descida. Bom, meu Golfo Mike X-Ray, desça para 3 mil pés, o QNH 1013. 1013, desça para 3 mil, Golfo Mike X-Ray. Alô, bom dia, TAM 3890, Fuca, Caju. TAM 3890, contato radar, suba para nível 330, saída Pucaracaju. 330, Pucaracaju, 330. Romeu X-Ray, Eco X-Ray Papá, intenção de decolar da pista no zero, confirma? Gente, vai taxiar via Papá, pista, Quebec, Mike, Lima, na Lima chama solo 121.9. Copiou a autorização? Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decola no zero, primeira curva à direita, saída Tael, Leda, após Leda, Ildes, onde intercepta UP Zulu 44, após autorizado conforme a rota apresentada no plano. Controle operando em 1-1-9-35, torre 1-1-8-62, acione no transponder 5447, TAN 3179. Autorizando Guarulhos, nível 340, pista 1-0, curva direita, Dael, Leda, Leda, Eudes, rota do plano, apertura 44. O controle 1935, torre 286, solo 219, 5447, tanto bom. TAM 3179, cotejamento correto, champanhe para pushback, acionamento. Tango Zulu, informação Índia, ajuste no 0, no 3, aguarde para a copa. Salvador, Azul 4208, está atingindo o 050. Azul 4208, desça para 2000 pés, quer negar no 013? 2000 pés, desça para 2000 pés, para Azul 4208. Para o táxi, o Rio 5973, 3 horas e 20 de autonomia, alternando Salvador 4 a bordo, Rio 5973. 5973, autorizado táxi via parte principal, Índia, Alfa, no ponto de espera, Torre 1, 1, decimal, meia dúzia, ajustando no 013, Rio 5973. Sete, pátio, Índia, Alfa, Rio 5973. Azul 4208, informa o tráfego, 2 horas, 1 ou 2 milhas, um Papa 28, mantendo 1000 pés. Paciente do tráfego, Azul 4208. Ao Boeing da Rio, após a passagem do meio, está autorizado a prosseguir no táxi para o ponto de espera da ANA 0 via Índia Alfa, ponto de espera Torre 1, 18, 62, ajustando no 0 no 3. É, com isso aí, Papa. Marieco Delta, informação Índia, ajuste no 013, aguarde para a cota. Lef, estamos de lua, aguarde um minutinho para a cota. Lef, estamos de lua, confirme o pátio e pista que declarado. Papa Romeo Golf, Mike X-Ray, curva direita pro 140. Direita 140, Golf Mike X-Ray. Tá cópia? Prezado o ILS. Cadão 10, pronto. Sim, está a porta estabilizada, azul 4208. Salvador, bom dia, tem 3.003, informação Índia. Decimal 35, Torre 1, 1, decimal 62, adicionando o transponder 5426, Juliette Tangulu. Papatango, Romeu com Patango, livre frequência para coordenação, é posto para regresso. Depois, após a coordenação com o controle. De nós, que é negar no 0 no 3. Sim, com no 0 no 3, liga decolagem 5 9 no 3.